ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão deste Lusitana Paixão, que vai para o ar todas as sextas-feiras, às 14 horas. Como já sabe, sempre comigo, Carlos Bonaparte. Ora bem, vamos nesta sexta-feira iniciar as nossas emissões de uma forma mais calma, mais suave, digamos assim. Vamos em primeiro ouvir a música de Paco Bandeira. A música chama-se Ternura dos 40. É desta maneira que iniciamos esta emissão. Vamos prosseguir com a música de... Vamos prosseguir com a música de Lara Lee, o tema Telepatia. Aqui a escapar-me o nome. Vamos depois finalizar com a música de Pilar, Um Amor Assim. São estes três os temas que iniciam esta emissão de hoje do Lusitana Paixão. Hoje, 14 de março de 2010... E, aliás, 14 de março não, são 14 horas, mas não é 14 de março, é 19 de março de 2010. E hoje vai haver aqui um momentinho especial para o pai, como é lógico. Mas já agora deixo a ressalva, porque não faço, ou porque não fazemos um programa dedicado inteiramente ao dia do pai. Então simplesmente quanto isto, porque não há material geográfico suficiente, temos que ser sinceros, não há. E então... Para não fazermos as neiras, mais nada para não fazermos, não é? Portanto, vamos sim ter aqui um momento dedicado ao pai. Vai haver parte da emissão que é dedicada ao dia do pai, mas não na sua totalidade. Mas daqui então fica o motivo. Do dia da mãe há realmente material discográfico, mas de igual para igual não vai também haver um dia da mãe, nem uma emissão dedicada, uma emissão inteira dedicada ao dia da mãe. Haverá parte da emissão dedicada, mas... Não totalmente, mas pronto, isso já são outras histórias. Já não é no dia, já não é nem no mês de março, nem no mês de abril, portanto, isso será noutra altura. Mas enfim, vamos então à música nesta emissão de hoje, dia 19 de março de 2010. Vamos ficar então com estes três temas iniciais que lhe disse. Primeiro, Ternura dos 40 com Paco Bandeira, depois Lara Lee e Telepatia, e finalizamos com a música de Pilar, Um Amor Assim. Eu volto daqui a alguns instantes, fico bem, fico com a Antena Web. Quando penso que passei fronteiras de solidão, tinha para dar e não dei. Olhei para trás e pensei, não tenho nada na mão. Tive o tempo e não senti, tive amores e não amei. Os amigos que perdi e as loucuras que vivi são tantas que já não sei quem eu era, quem sou e quem pareço. Se alguém hoje me espera, com certeza que mereço. Mereço ainda, amor, tua presença, para enfrentar a vida com a ternura dos 40. As idades da vida que atrás deixei, não quero sentir saudades, ou em outras amizades amar o que não amei. Os copos que não bebi,

cá estou de volta nesta emissão do Lusitana Paixão, que vai provar, como já sabe, todas as sextas-feiras às 14 horas. Hoje são 19 de março e, se não estou em erro, esta, imagino, é a 12ª emissão do programa do Lusitana Paixão. Se não for a 12ª, é a 11ª, que vai dar mais ou menos ao mesmo. Portanto, é menos número, mas a emissão esta está a acontecer no dia 19 de março. Ora bem, vamos prosseguir esta emissão, sempre calma. Vamos chegar, por exemplo, com a música de Tony de Matos e Sou Romântico. Depois vamos chegar com a música das Cocktail. O tema chama-se O Que Passou, Passou. E vamos finalizar com uma musiquinha bem bonita. Chama-se Naquela Janela Virada para o Mar. Não é bem essa, mas é uma parecida. Uma Janela Aberta, e é a música de... Enfim, eu direi que é dos Broa de Mel, embora só Maria José seja a intérprete deste tema. Foi gravado no início dos anos 90 e é uma das suas poucas interpretações a solo. Por isso acho que este tema é mais de Maria José do que dos Broa de Mel, mas pronto, fica aqui o registro de que é dos dois. Ora bem, ficamos então com estas três musiquinhas. Primeiro a música Sou Romântico, de Tony de Matos. Depois vamos então ouvir a voz das Cocktail e O Que Passou, Passou. Finalizamos com uma bonita melodia chamada Uma Janela Aberta. Eu espero que esteja a ter uma ótima tarde aqui nesta sua estação preferida, a Rádio Antena Web. Para mim é um prazer imenso estar consigo, aliás, como já sabe, é sempre um prazer. E acredito, ouvinte, que tem sido a Antena Web um dos grandes motivos para sorrir neste... Enfim, nestes últimos tempos, tem sido então um motivo enorme para sorrir. Não só a rádio no geral, mas o ouvinte em particular. Acredito que é os pedidos do ouvinte, os comentários do ouvinte, as suas visitas, saber que nos ouve, saber de onde nos ouve, é fantástico. Nós temos aqui alguns ouvintes na Roménia, temos alguns ouvintes no Brasil, nos Estados Unidos da América temos muitos ouvintes. Para ter uma ideia, nós temos mais ouvintes no ZEUA do que no Brasil. E eu aproveito para mandar um enorme abraço a todos os norte-americanos, aliás, a todos os portugueses, luso-descendentes ou imigrantes que neste momento estão a ouvir-nos, a ouvir as nossas emissões. É um prazer, mas ouvinte, um prazer imenso estar deste lado para si, desse lado. Acredite que é mesmo, mas mesmo verdade. Vamos à música, porque é isso que interessa. Vamos prosseguir nesta emissão. Agora então ficamos com os três temas que lhe disse e que, como já fiz aqui muita conversa, vou-lhe relembrar. Tony de Matos com o Romântico, Cocktail com O Que Passou, Passou, e ainda Maria José do grupo Broa de Mel. Broa de Mel. Ah, isto... Bom. Do grupo Broa de Mel, com o tema Uma Janela Aberta. Fique bem, fique com a Antena Web. Eu volto daqui a alguns instantes. Eu vou começar uma cantiga sobre a vida de um cantor que, para cantar, cantava a vida, mas com muito mais amor. Eu não vou esquecer na minha vida os amores que eu vivi, nem posso deixar de me lembrar de tudo aquilo que sofri. Eu sou romântico, em toda a minha vida fui romântico, em cada despedida fui romântico e ainda sou romântico. Cada cantiga agora é um cântico, canção pela vida fora de um romântico que sempre amou. Eu não vou esquecer que às vezes sinto que me falta uma razão de poder contar histórias da vida que canto nesta canção. Mas vou recordar pequenas coisas que não se podem esquecer,

Continuamos nesta nossa emissão aqui na Rádio Antena Web. Vamos ficar agora com mais três temas nesta emissão. Vamos ficar primeiro com Ana e o tema Quando a Rádio Toca Esta Canção. Depois ouvimos uma voz também bonita, aliás, duas vozes também muito bonitas. Estou a referir às vozes de Miguel e André, dois homens e uma mulher. E para finalizar, a voz de Toy, Quero Que Sejas Minha Amante. São estes os três temas que se seguem antes do primeiro intervalo aqui nesta emissão do Lusitana Paixão. E eu depois volto destas três musiquinhas e de um pequeno bloco publicitário para continuarmos com a nossa emissão. Já sabe, ficamos então com Ana e Quando a Rádio Toca Esta Canção, Miguel e André com Dois Homens e Uma Mulher e Toy com o tema Quero Que Sejas Minha Amante. Mais uma vez, ouvinte, é um prazer imenso estar consigo. Eu já agora faço aqui um desafio, ou lanço aqui um desafio aos nossos ouvintes imigrantes. Escrevam-nos, digam-nos de onde nos escrevem, de onde nos ouvem. Digam-nos se nos escreve do Mississippi, estou aqui a dar exemplos do ZOA, que são o nosso segundo maior foco de ouvintes. O maior é Portugal, como é lógico. Escrevam-nos, digam-nos se está em Paris, se está no Mississippi, no Louisiana, na Califórnia, em Berna, se está, por exemplo, em Craiova, em Cluj. Há várias cidades, isto, França, Estados Unidos da América, Suíça, Roménia. Digam-nos de onde está, de onde nos escreve. Nós queremos mandar-lhe um abraço, dê-se a conhecer, apresente-se. A sério que isto assim ainda fica mais entusiasmante. Manda um abraço para a família, manda um abraço, porque eu acredito que há muita gente ouvinte, não é só o ouvinte, não é só aí, aqui em Portugal já se ouve também. Eu sei que aqui em Portugal as coisas vão mais atrasadas, é verdade, ainda não estão muito divulgados, por exemplo, os aparelhos daqueles de levar no carro para sintonizar estações de rádio na internet. Aqui em Portugal, apesar disso existir, não é ainda tão comum quanto isso, como por exemplo aí nos Estados Unidos da América, ou mesmo até em França, mas enfim, já se ouve por aqui muita rádio na internet, já se valoriza muito aquilo que se faz na internet, também já se considera como rádio. Portanto, um abraço para a família, um abraço para os amigos, não quer mais e sabe sempre, sempre bem. Eu sei, também já tive familiares e tenho amigos no estrangeiro, amigos na Argentina, em França, também na Roménia, em Moçambique. Eu tenho amigos, felizmente, um pouco por todo o mundo. Portanto, para eles também sabe bem mandar um abraço de quando em vez. Bom, vamos à música, porque é isso que interessa, mas fica lançado o desafio, escreva-nos. A sério, escreva-nos, nós queremos senti-lo o mais perto possível. Já basta este oceano. Ainda assim é um oceano que nos une. Vamos à música? Eu volto daqui a alguns minutinhos. Desligo quando a

Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena é o programa esportivo da Antena Web, que vai para o ar às quartas-feiras às 20h30 e aos domingos às 23h, com a apresentação e realização de Nuno Miguel. Mantenha-se informado com o Desporto Antena, às quartas e domingos, aqui mesmo na Antena Web. Sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, histórias da Eurovisão, na Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Sara e também já estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. E cá estou eu de volta nesta emissão do Lusitana Paixão, agora para a segunda parte deste programa. Vamos continuar com música mais calma, música, enfim, mais calma, mas não menos bonita. Músicas que ainda assim pretendem trazer-lhe algo de positivo. Nós hoje estamos mais para a balada. Pois é. Então vamos, por exemplo, ouvir uma canção que é muito importante que ouça e que não se esqueça depois de, no dia certo, votar para ver se ela ganha, não é? Estou-me a referir, aliás, votar, se o ouvinte estiver a ouvir no estrangeiro e nos países da European Broadcasting Union. Porque se for aí dos Estados Unidos não dá, se for da Roménia dá, por exemplo, não é? Roménia, Suíça, França dá perfeitamente. Portanto, vamos ouvir Filipe Azevedo com o tema que já conhece aqui na Antena Web, já fomos passando algumas vezes, mas nunca é demais. Aqui para o povo português que está em Portugal, não é demais lembrar desta cantora que promete mesmo muito. Nós vamos lhe dar muita força, não é verdade? Então vamos à música, chama-se Há Dias Assim. Depois vamos ficar com a voz de Ricardo Martins, ele que também foi ao Festival da Canção RTP. Não venceu, mas convenceu. Aqui na Antena Web já o havíamos passado antes, vamos voltá-lo a passar e novamente com o tema A Última das Emoções. Vamos depois finalizar esta voltinha das três músicas com a música de Luís Represas, Há Quem Lembre. São estas três as primeiras músicas desta segunda parte do programa Lusitana Paixão, que, como já sabe, vai para o ar às sextas-feiras, às 14h, e tem a apresentação, realização e locução de Carlos Bonaparte. É um prazer imenso, mas um prazer imenso estar consigo aqui na Antena Web e mais especificamente no programa Lusitana Paixão. Há dias assim que nos deixam só, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te versos por arrimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida rasgada. Quem te levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há,

Vamos prosseguir nesta emissão. Vamos agora ficar com três temas também muito bonitos. O primeiro é um tema grande e bonito. É um daqueles temas que vale mesmo a pena ouvir. Estou-me a referir à música de Paulo Gonçalves, chama-se Espelho de Outra Água, e serviu também não só para o lançamento do seu álbum, do seu novo álbum, mas também serviu para um espetáculo debaixo de água, digamos assim. Quer dizer, não foi bem debaixo de água, aquilo foi uma, portanto, foi numa barragem, enfim, portanto, foi num edifício da EDP, Eletricidade de Portugal, mas bom, e foi, então também esta apresentação, que foi inclusive mais uma produção da TVI, serviu também para Paulo Gonçalves lançar o seu novo trabalho, e no qual se inclui este Espelho de Outra Água. É um tema que vale a pena ouvir. Depois vamos ficar com a música de Dulce Pontes e o tema Povo que Lavas no Rio. Vamos finalizar com um tema no mínimo, aliás, um tema com um título no mínimo original. Estou a referir à música dos Bons Rapazes, liderados por Paulo Praça, e que nos trazem um tema que nada tem a ver com o título. Chama-se A Virgindade da Patrícia. É verdade, é um tema com um título muito sugestivo, mas não tem nada a ver com isso que o ouvinte está a pensar. É uma música decente, uma música de princípio ao fim, até lhe digo mais, bastante bonita. Vai ouvir daqui a pouco na Antena Web, nesta emissão do Lusitana Paixão. Depois vamos para mais um pequeno bloco publicitário, e aí eu volto para lhe trazer umas musiquinhas dedicadas ao Dia do Pai, porque hoje é Dia do Pai, aqui em Portugal, é dia 19 de Março, se não estou em erro, ou ontem ou anteontem foi Dia da Mãe no Brasil, se não estou em erro, tem-me aqui a escapar de qualquer coisa. Mas bom, foi o Dia da Mãe há pouco tempo num país, se não estou em erro, no Brasil, se estiver em erro, peço desculpa, mas pronto, estas coisas acontecem, não é? Mas hoje é Dia do Pai aqui em Portugal, e vamos dedicar-lhe então três musiquinhas merecidas, como é lógico. Vocês estão por intervalo? Eu antes tinha aqui alguma coisa para lhe dizer, tinha. Era aqui alguma correção que eu tinha que fazer, era. Mas, entretanto, escapou-me. Pois, se me lembrar, entretanto, eu vou fazer essa ratificação. Tem a ver com o nome de um tema, isso eu sei. Agora, estamos aqui a escapar. Pois é, mas pronto, bom. Não estou agora a recordar-me. Mas, enfim, bom, de todas formas, vamos então ficar com estas três musiquinhas que já há pouco lhe disse. A primeira delas chama-se Espelho de Outra Água e é de, pois é, Paulo Gonzo. Eu volto então depois destas três musiquinhas e de um pequeno bloco publicitário. Fique bem, fique com a sua rádio, a Rádio Antena Web. Não há outra rádio assim. E olhos bem abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Manto imenso de água, um pingo move o mundo, corrente forte, exata, de um azul quase profundo. Sopro de ar faz girar um mundo real. Um raio de sol, luz maior para partilhar. Um espelho nunca mente.

imigrantes, pessoas que nasceram ou viveram toda a vida cá em Portugal, mas que por um ou por outro motivo emigraram para outros países. Espanha, França, Roménia, por exemplo, ou até mesmo algumas amizades que sabem que vão voltar, têm condições para ir e para voltar. É o que se chama, por exemplo, os estudantes de Erasmus. É aqueles programas que, enfim, de intercâmbio cultural, digamos assim, em termos universitários. Mas, portanto, em vários casos, há amizades minhas no estrangeiro. Por isso, eu sei bem o que é essa coisa de ter amigos lá longe, familiares lá longe. Enfim, bom, dê-se a conhecer. A sério, vai lá, ouvinte. A casa é sua, esta rádio... É nós, somos nós também que fazemos aqui os programas, mas é essencialmente sua, é verdade. Porque se não fosse ouvinte, isto não fazia sentido, não é? Por muita vontade que eu tivesse, por muita vontade que outros nossos colegas tivessem, não havia interesse em prosseguir com o projeto se você não estivesse desse lado. Acredito que isto é bem verdade. Não é clichê, embora, enfim, de todo lado escutemos um pouco isso, mas é mesmo verdade. Não fazia sentido, ainda para mais porque é assim. Há muitas pessoas em rádios e que dependem disso profissionalmente que fazem o que fazem, também por amor à camisola, mas essencialmente... Por, enfim, pronto, porque tem de ser, porque profissionalmente tem que se sustentar de alguma forma. Aqui não, aqui nós somos 100% amadores e acredito que isto faz sentido essencialmente porque você está aí. Isto nem sequer é o nosso ganha-pão, nem está sequer perto disso. Quem dera que um dia seja, mas não estamos para já perto disso. Portanto, estamos aqui por amor à camisola e, ouvinte, é bom saber que você está desse lado, que nos ouve, que nos escreve, que pede músicas. E é importante que você nos vá dizendo assim uns olás de vez em quando. É bom saber que você está aí para também podermos mandar um abraço de vez em quando, não é? Ora bem, vamos à música. Como prometido, a música, ou três musiquinhas do Dia do Pai. A primeira tem vários artistas: Graciano Saga, Ana Malhoa, Silvi, entre outros. Mas vamos ouvir a música Pai Querido, de Marante. E finalizamos com Graciano Saga e a música Pai Saudade. Na verdade, ele fez uma música chamada Mamã Saudade. E bom, agora eis este Pai Saudade. Ora bem, vamos então às músicas, depois eu volto e vou trazer assim duas musiquinhas sobre o imigrante. Já que tanto hoje falei em vocês, vou dedicar-vos aqui duas musiquinhas. Mas isso é lá mais para a frente. Para já, então, esta música cantada a várias vozes chama-se Pai, Pai Amigo. Depois ficamos então com a música de Marante, Pai Querido. E por fim, a música de Graciano Saga, Pai Saudade. Hoje é Dia do Pai aqui em Portugal, não nos esqueçamos disso, e há uma coisa que, antes de passar para as músicas, eu quero dizer. Manifestar um bocadinho a minha mágoa, como homem que sou e como pai que espero ser, faz-me alguma impressão ver tanta manifestação quando é o Dia da Mãe, tanta música para a mãe e para o pai, pouco ou nada se faz. A verdade é que tanto o pai como a mãe têm um papel importante na educação dos filhos. E tanto o pai como a mãe deveriam ser tratados de igual maneira. Mas mesmo logisticamente, há uma coisa que eu não percebo, que é porque que naqueles casos em que os pais se separam, muitas vezes eles são os filhos são deixados ao cargo da mãe, mesmo que a mãe seja pior do que o pai em termos de educação, ou mesmo até em termos de pessoa que, enfim, pronto. Há mesmo logisticamente uma preferência pela mãe e eu ainda não percebi porquê, mas pronto, isso já são outras histórias. Mas é importante que nós não esqueçamos o Dia do Pai, e é por isso que há pouco, quando eu lhe falei no Dia da Mãe, lhe disse que também iríamos dar o mesmo tratamento, tal e qual como estamos a dar hoje ao Dia do Pai. De facto, nós temos material discográfico, até dizer chega para o Dia do Pai, aliás, para o Dia da Mãe, temos, sim senhor, não tenha mais pequena dúvida disso. Mas, enfim, nós não queremos estar não vamos alinhar nisso, dar mais valor a um do que ao outro. Os dois são importantes, quer o pai, quer a mãe, ajudaram os filhos a nascer e, portanto, há que lhes dar a ambos o exato devido valor. Nem mais a um, nem mais a outro. E depois desta minha reflexão, desta minha crítica, se o ouvinte me permite, vamos à música e volto daqui a alguns minutos. Pai, tudo o que aprendi na vida foi contigo. sempre meu maior amigo, meu irmão, meu companheiro e muito mais. Pai, é a ti que devo tudo que hoje sou, e por isso te agradeço com amor. Obrigado, Pai querido, querido Pai. Tu mereces mais que uma cantiga, mereces mais que um obrigado, podes crer. E por muitas coisas que eu te diga, ainda é pouco para eu te agradecer. Obrigado, meu bom companheiro, por os meus passos ter seguido bem de perto. Obrigado, amigo verdadeiro, viu as palavras sempre no momento certo. Tudo fizeste. Se hoje sou um bom pai para meus filhos, é tudo graças ao exemplo que me deste. Peço a Deus que vivas muitos anos, pois é de ti que eu preciso mais que tudo. Meu querido pai, como te amo, fica sabendo que és o melhor pai do mundo. Chegou ao fim. É tão grande a minha dor

a minha felicidade. Aprendi que amor de pai ainda existe. Hoje choro tua ausência com saudade. Para que a nossa casa nada faltasse, mesmo sabendo que estava doente, ia trabalhar e nós à espera que ele chegasse. Ai, a nossa querida mãe, companheira de uma vida, sofria ao vê-lo sofrer. Com a esperança já perdida, nada podia fazer. Então, rezando, pedia: valei-me, meu Deus Senhor, beijando a sua mão já fria, daquele que foi seu grande amor. Neste mundo onde só reina a falsidade, descansa em paz, pai saudade. E cá estou de novo nesta emissão de Luz da Paixão. Vamos continuar, vamos prosseguir com este programa, que já vai caminhando para o seu final. Ora, há pouco disse-lhe que iria dedicar uma música aos nossos imigrantes. Aliás, eu até disse duas, mas infelizmente as outras que tenho aqui são cantadas, pelo menos aqui à mão, são cantadas pelo Graciano Saga, que já entrou, portanto não vai entrar outra vez. Mas de todas formas, há aqui uma música que eu posso muito bem dedicar e que é do conjunto Maria Albertina. É verdade que esta música já é um bocadinho, digamos, clichê, mas também é uma música que espalha bem. Aliás, nem é preciso. Não, vai haver daqui duas músicas, sim senhor. Vai haver duas músicas, sim senhor. Já me estava a esquecer desta. Pois é. Ora, vamos ouvir O Imigrante, do conjunto Maria Albertina, e depois, por que não, Paulo Alexandre, com O Verde Vinho. Pois é, não é uma música que diga Imigrante Volta, mas tem a ver com Imigrante, não é? Portanto, vamos então a estas duas musiquinhas. Eu já me estava a esquecer, mas ainda bem que me lembrei a tempo. Vamos então ao conjunto Maria Albertina com o tema Imigrante e depois a voz de Paulo Alexandre para recordar O Verde Vinho. É verdade, depois eu vou voltar nesta emissão. Em princípio já será para as despedidas, mas isso já vemos daqui a pouco. Fique bem, fique com a Antena Web e um grande abraço, agora em especial, para os nossos amigos imigrantes. Na sua grande estação Antena Web. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará triste o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar. Ouvinte, ai ai, que eu já me distraí nas horas. Meu Deus, isto é mesmo bom fazer Lusitana Paixão. Acredito, é mesmo, mas mesmo muito bom. Só que infelizmente vou ter de terminar e já vou fora de tempo. Só agora é que eu reparei que já passaram mais de 2 horas, 2 horas e 40 segundos, mais até agora com estas minhas despedidas. Como é que... Bom, mas é bom sinal. É bom sinal. Vamos então fechar as contas nesta emissão do Lusitana Paixão. Eu despeço-me com a música de Luís Filipe Reis. Ora, se no início desta emissão ficamos com dois homens e uma mulher, agora ficamos com uma mulher entre dois amigos. De Luís Filipe Reis, um grande abraço, fique bem, fique com a Antena Web. Eu volto amanhã, aliás, volto logo à noite para mais umas efemeridezinhas com o nosso amigo Diamantino Teixeira. E amanhã vou voltar, mas com o programa Sonoplastia, não pode perder os mais uma emissão do Top 10, do Top 30, aliás, agora do 20 ao 19. Deixem-me um grande abraço, fique bem, fique com a Antena Web. Tão amigos eu e tu, desde a infância era assim.